drogas, prostituta, polícia, periferia. Nasci, me criei, vendo isso todos os dias. Na casa de farinha, no planto de mandioca. A seca é foda, o Nordeste chora. A menina barriguda, o menino que vai embora. Cidadão implora, a chuva que não volta. Santo de barra, vela branca acesa. Oração é feita, frutos sem colheita. A praga que chega devorando tudo. Evolução sem escudo, Nordeste submundo. Nas mãos um calo do cidadão que vem da roça todos os dias. Olha feliz no outro das suas filhas, lindas criancinhas. Fruto mandado por Deus e a Virgem Maria. Essa é a profecia do submundo. Pede mandacaru que flora no meio do barro seco. Governo fuleiro que só faz prometer, que no Nordeste nada faz. Agora eu quero ver, na hora de elegê-lo, o seu voto quer ver. Depois manda se fuder. A TV imprime na sua cabeça mentiras e ilusão. Realidade na TV, aqui ninguém vê não. Saindo da catinga pro mundo, meu irmão. Cordel, literatura, Nordeste, tá ligado? Fome zero no Nordeste não deu resultado. Milhões de nordestinos precisando de um prato. Profecia Nordeste, é melhor ficar ligado. Sertanejo implora, Deus olha meu povo. Em toda revolução, tamo nascendo de novo. Grito da periferia, grito com agonia. Consciência nordestina, se cumprir a profecia. Sertanejo implora, Deus olha meu povo. Em toda revolução, tamo nascendo de novo. Grito da periferia, grito com agonia. Consciência nordestina, se cumprir a profecia. Organização forjada que diz ter a solução, mas não vou copiar. Programa de televisão sem progressão, regressão. Informação nenhuma, sem futura alguma. Veículo enganador, poço artesiano, cacimba e minador. Recursos precários do tempo do meu avô, que preparou, plantou, cuidou da terra, da família. Seca do Nordeste, também uma questão política. Falta investimento, Nordeste ao reeleito. Sudene desviando a verba do orçamento. Coronéis nojentos do século XXI. Na rima sou um a mais e não apenas mais um. Alienado que o sistema poderia aludir. Desenvolvimento no agreste, você já viu. De promessas eles vivem desse lado do Brasil. Faculdades, escolas, saúde, educação. Dão lugar à armação, pra eles curtir no verão. O peão que paga imposto é roubado pelo patrão. A esses coronezinhos no tempo de Lampião. Ajoelhava, rezava, implorava por perdão. Logo a sentença era dada pelo capitão. Rabo de galo riscava, sangue da goela espirrava no chão seco do sertão. Ato revolucionário pra muitos de um vilão, que com honra e vingança firmou no sertão a primeira facção. Cangaceiros do Nordeste, seguidor de Lampião, em prol da revolução. Tamo na cena de novo, sertanejo implora Deus. Olha meu povo, olha meu povo. Sertanejo implora Deus, olha meu povo. Em prol da revolução, tamo na cena de novo. Grito da periferia, grito com agonia. Consciência nordestina, se cumprir a profecia. Sertanejo implora Deus, olha meu povo. Em prol da revolução, tamo na cena de novo. Grito da periferia, grito com agonia. Consciência nordestina, se cumprir a profecia. No sertão do estado é triste de se ver. Molecada tomando conta dos plantos de maconha. Você pode crer, sem escola ou livro para ler. Nossos pais não tiveram, então pra que nós ter? Sem Antônio conselheiro, então pra que dizer? Homens e mulheres que desafiaram só poder no tempo da escravatura. Nego fugido é caçado por negros mandados por coronéis, transformados em capitães do mato. Hoje aqui continua os mesmos fatos, mandados por delegados, policias batendo, matando os favelados. Nordeste profecia, é melhor ficar ligado. Estamos globalizados, aqui não é mais o Nordeste do passado. Tem chão seco rachado, mas aqui as coisas mudaram também. Tem favela, morro, beco, viela. Burguesia não discrimina quem faz parte dela. Tem internet, dinheiro, nos xinga, nos humilha. Esse é o Nordeste da tecnologia, do antigo escravo que hoje em dia é peão. A custo agricultor é a exploração, desigualdade do poder que nos assola, irmão. Mãe e filho comem no mesmo prato, farofa e feijão. Com muita fé na rumaria vão pro Juazeiro do Norte buscar. buscar a solução, pedindo força e coragem na sua procissão, para seguir com fé nos caminhos da vida. Com a mão no texto, reze o pensamento na barriga. Nordeste globalizado, agora periferia. Apocalipse 2000, essa é a profecia. Essa é a profecia. Tamo nascendo de novo, grito da periferia, grita com agonia. Consciência nordestina, se cumprir a profecia. Sertanejo implora, Deus olha meu povo, em prol da revolução. Tamo nascendo de novo, grito da periferia, grita com agonia. Consciência nordestina, se cumprir a profecia. Sertanejo implora, Deus olha meu povo, em prol da revolução. Tamo nascendo de novo, grito da periferia, grita. Nordestina, se cumprir a profecia. Sertanejo implora, Deus olha meu povo, em prol da revolução. Tamo nascendo de novo, grito da periferia, grita com agonia. Consciência nordestina, se cumprir a profecia.